umas paradas chatas. Porque, tipo, é sobre cotidianos, ok? Excelente. Só que agora que a gente... dia ele foi no Detran, tem que falar sobre o Detran. Exato. Foi maravilhoso, não, porque uma hora você... Não pode mudar. Uma hora você fingiu que ia começar a rimar as coisas, não, mas aí você voltou e parou não, de rimar. Não pode falou, rimar, não, foi sem querer a rima. Aí, mas agora a gente tem que trazer a gente tem que trazer o amor. Umas paradas chatas, mas você não estava lá comigo. Vamos trazer a natureza? Como o sol que estava comigo o tempo todo, como o vento que estava comigo o tempo todo. Vamos trazer o cotidiano de novo. Como o meu telefone estava lá comigo o tempo todo. Sacou? A música chama o tempo todo? Pode ser, pode ser. Você pode dar um nome aqui. Acabamos de batizar a música. Agora a gente tem que voltar pra forma, pra fixar. Hoje eu almocei frango com batata frita e comi uma salada de frutas que estava inclusa no preço. Agora vamos trazer o amor de volta. Vamos concluir o amor. Mas você comeu outra coisa com batata frita, porque não estava lá comigo pra dividir o frango. Agora trazer o amor. Do amor, do amor que vale tudo. O que vem agora? Como o sol estava comigo o tempo todo, como o vento que estava comigo o tempo todo, como o meu telefone que estava comigo o tempo todo. Agora a gente tá acabando, vem o solo de guitarra, mas a gente pode, tipo, estender o refrão mais um tempinho e colocar outras coisas, assim, pra ficar mais emocionante. Como a chuva que estava comigo o tempo todo, como o Arnaldo. É um amigo meu, você não conhece não. O tempo todo como o frango que estava comigo o tempo todo, como o nosso amor que estava lá comigo o tempo todo. Parabéns, é brilhante. Espetacular. Sacou? Eu acho que agora o único problema é o seu telefone não parar de tocar com bandas querendo alavancar a carreira pop. Não precisa, cara. Através desse, não precisa desse formato. Porque, não precisa, porque a fórmula tá aqui, cara. Você pode fazer, você mesmo. É. Essa é a minha contribuição pro mundo da música pop. O Rogério Claudino vai te mandar um bilhete só com duas palavras. Vai morrer. Não, de jeito nenhum, cara. Eles queriam que eu fizesse isso e eu tenho certeza que eles estão felizes agora, nesse momento. É, com certeza. Bom, vamos pra história? Bora. Vamos. A história aconteceu durante meu período de estudante de faculdade, né? Aquele momento... A sabedoria popular diz, né, que existe um momento pra tudo na vida, e esse momento é a faculdade. Uhum. Eu era jovem, né? Eu era inconsequente. Eu era bem magrinho, bem mais magro do que eu sou. Parecia um filé de borboleta. E aí eu tinha uma banda na faculdade. Não era a banda chamava... Não era Coronel Pacheco. Coronel Pacheco, ele aconteceu quando a gente estava saindo da faculdade. Essa outra banda é uma banda que eu tive no começo da faculdade. Uhum. O nome da banda era Aleatoides. Esse foi o nome que ninguém da banda gostava do nome. Ah, um bom nome. Mas a gente tinha um guitarrista que ele era um pouco mais velho que a gente e tal. Ele era meio dono da banda, assim. Ele tinha um comportamento meio ditatorial. E ele disse que ele tinha uma banda durante a adolescência que ele adorava, que chamava Aleatoides. E um dia ele precisava dar um nome da nossa banda pra um festival da faculdade e tal. Ele botou o nome da banda Aleatoides. Ok. Eu gostei. Eu gostei também. O guitarrista, ele pode mandar na banda, mas você nunca pode deixar o baterista cuidar das finanças. Isso é importante. Uhum. É. Mas tinha outros nomes mais legais quando a gente tava pra batizar a banda. O melhor de todos era... Não, tinham dois que eram muito bons. Um era Casa de Repouso Araci Balabanian. E o outro era Grupo de Dança Nova Jerusalém. São nomes muito melhores que Aleatoides, né, cara? Mas acabou que ficou Aleatoides mesmo. E a gente fazia um certo sucesso nessa época, na faculdade só, né? Porque cada pessoa da banda era popular em um determinado segmento ali da faculdade. Então tinha o cara do... Esse guitarrista, ele era o cara do estúdio de som, então ele era, todo mundo conhecia ele como o cara bonzão do estúdio de som. Aí tinha a menina que era a diretora do teatro da faculdade, aí eu era da TV da faculdade. Todo mundo tinha uma coisinha, né? Eram 5 membros da banda, eram 2 guitarristas, 1 baixista, 1 baterista e a vocalista. Uhum. E a gente tocava muito numas festas que chamavam Quinta Louca. Várias quintas-feiras durante o semestre, rolava uma festa que começava meia-noite e só terminava na hora de ir pra aula do dia seguinte. O pessoal saía junto do bar, lá do evento que acontecia, e a gente ia pra, pra faculdade. Quinta Louca, chamava. A aula de sexta devia ser uma maravilha, né? Nossa, era foda. As pessoas olhavam na quadra da faculdade, que era um lugar que todo mundo se encontrava ali, as pessoas olhavam pra essa galera que tinha cara de morte na sexta-feira pós Quinta Louca, com admiração, né? Olhava e falava assim, nossa, esse é o cara. Esse aí foi pra Quinta Louca, ó. Ó a cara dele, ó. Parecendo um zumbi. Esse merece no meu respeito. Era uma coisa meio assim, né? E aí, beleza, a gente tocava nessas Quintas Loucas, tinha lá um sucessinho razoável. E aí, num determinado dia lá, depois de várias apresentações, teve uma história boa que a gente abriu um show do Molejo uma vez. Demais. Durante uma Economíadas lá, mas isso é uma outra história. Uhum. Mas era uma banda que teve a sua importância nas nossas vidas, foi bacana. E em um determinado momento, o baixista da banda, ele ia fazer uma festa de aniversário, não lembro exatamente quantos anos ele ia fazer, mas ele queria fazer uma festa meio de arromba, acho que ele ia fazer 20 anos, então por isso era uma data redonda, ele queria fazer uma festa muito empolgante, assim. Uhum. Então ele falou, cara, eu vou preparar uma festona, assim, uma festa gigante, vai ser uma festa fantasia, e eu quero que a gente toque. Uhum. E eu quero que o nosso set list seja baseado nas fantasias que a gente vai usar. Porque apesar de ser uma festa fantasia, eu quero que a gente vá fantasiado de músico. Cara, isso é, muito, tem que... isso é muito elaborado. É bem elaborado. Agora você tem meu interesse. É. Aí beleza, a gente falou, cara, vamos lá, vamos fazer isso. Aí a gente passou algumas semanas numa baita discussão pra ver quem ia fantasiado do quê, pra saber o que a gente ia tocar, e sempre contando com a presença do nosso amigo ditatorial ali, que tava meio que umas pontadas de não vai fantasiar disso não, porque eu não gosto dessa banda. Sabe umas coisas assim? Uhum. Era meio tenso. Mas a gente foi discutindo durante um tempo, e a gente chegou a uma lista satisfatória. A vocalista, ela foi fantasiada de Juliette Lewis. Ok. Então a gente tocou músicas da banda Juliette and the Leaks. Certo. Isso é bem underground. É. Ela foi com uma pena então, de índio na cabeça, é isso? Foi, ah, exatamente. Sim. Ela é bem magrinha, assim, ela era forte, ela fazia umas poses engraçadas que nem a Juliette Lewis, era legal, assim. Combinou bastante, foi emocionante. Uhum. O outro guitarrista, ele foi de Ramone, então a gente tocou Ramones, mas eu sei que eu fui de Jimi Hendrix. Ok. A gente ia tocar Jimi Hendrix, eu fui Jimi Hendrix, me descolaram uma camisa de seda, putz, legal pra caramba, botei uma faixa na cabeça, uma calça boca de sino muito louca, assim, e eu tava com um projeto de barba nessa época, eu não era tão barbudão quanto eu sou agora, tirei a barba e fiquei só com um bigode safado, uhum, pra ficar, né, realmente a cara do Jimi Hendrix. Legal. Mas aí tudo bem, aí a gente resolveu o setlist, e aí um dia no ensaio ele chegou e falou assim, cara, eu tenho uma surpresa pra vocês, resolvi que minha festa vai acontecer no motel. Aí falou, como assim? Falou, cara, eu encontrei um motel na Raposo Tavares que tem uma suíte, a principal suíte do motel é um quarto triplex, tem 3 andares, tem piscina, tobogã, toboágua, né, no caso, uhum, diversas banheiras, diversos quartos, e o salão principal é um quarto que a cama fica presa no teto por correntes e ela tem um palco. Então a gente vai tocar nesse palco e, cara, o quarto é enorme. Então a festa que eu tava pensando em fazer pra pouca gente vai ser uma festa gigante, vai ser uma festa de arromba e, cara, vai ser o dia mais feliz das nossas vidas, né? Eu falei, não, realmente, né? Ok. E aí a galera ficava falando, putz, que motel que é? Ah, aquele motel da Raposa. Ah, putz, eu sei, já fui lá, não sei o que lá. E eu não revelei pras pessoas nessa época que eu nunca tinha ido no motel. Eu não queria passar a imagem de virgão, né? Eu morava em casa sozinho, né? Então, às vezes que eu precisei me resolver, eu conseguia me resolver em casa mesmo. No fim, o motel serve pra isso, né? Pra você ter o lugar, não é pela aventura. É, mas na minha cabeça juvenil, na época, ainda mais uma pessoa que não tinha ido ao motel, eu tinha essa fantasia do motel que o motel era o templo da sacanagem, entendeu? Então, deveria ter ido pro motel já, porque deveria ter sacanagem na minha vida, mas não tinha ido. Mas ficava falando pras pessoas, né? Ah, legal, é, aquele lá da Raposo, eu sei, né? É, aquele é ótimo mesmo, realmente. Aquele é uma loucura. Tá bom. Aí ele marcou lá, convidou um monte de gente. Eu lembro que a gente foi pra... A gente combinou de junto pra festa. Era um carro desses que tem 7 lugares. Eu não lembro exatamente se era uma Mitsubishi Space Wagon, que era. Mas assim, estavam 5 membros da banda, mais um amigo nosso que ia ajudar a montar o som. Todos os instrumentos e todas as PAs, tudo no carro. Então a gente foi, tipo, Tudo, tudo. A gente foi forrado no carro, foi ridículo, assim. E tava, cara, muito apertado. O motel sabia disso? O motel sabia que ia ter uma banda tocando no quarto? Eles... Sabia. Pra eles tava, tava tudo extremamente ok. Foi tão profissional que tinha segurança só nesse quarto do motel pra assegurar que nada escaparia do planejado, do acordado. E tinha uma lista de convidados muito seleta. Foi, como os jovens dizem hoje em dia, foi top. É assim que eles, nunca imaginei. Eles falam hoje. E aí, beleza, a gente foi pra lá, todo mundo fantasiado, que era mais ridículo ainda, né? A gente tava lá, a gente tinha passado o som, o quarto do motel tava vazio, tinha uma fila já do lado de fora. E assim, como esse quarto ele era um quarto especial, ele tinha uma entrada exclusiva. Você não precisava chegar pela porta, pela entrada do motel pra chegar no quarto. Que tinha massa. Uma entrada de garagem que do lado de fora do motel já ia direto pra esse quarto. Era um negócio foda, e lá era a entrada da festa. Aí, tudo tava muito bom, né? Pra ser verdade, várias histórias que eu vivo são histórias de diarreia, né? Eu tenho o chamado frouxo. Então, assim, eu já caguei em lugares esdrúxulos. A gente recebe muita história bizarros. De gente aqui de cagadas. É impressionante. Eu acho que existe um certo fetiche sobre isso. É, não, com certeza. É a galera que não passou da fase anal ainda, né? Possivelmente, é. Eu me incluo nessa, inclusive, mas fica pra um outro momento também. Uhum. Quer dizer, fica pra outro momento não, porque esse momento chegou nesse momento. Uhum. Quando a gente tinha terminado de passar o som, o lugar tava completamente vazio, era uma sala, um quarto, um ambiente bem grande, esse principal onde tava o palco. Uhum. Eu precisava ir no banheiro. Uhum. Eu senti aquela pontada fisgosa e falei, cara, eu preciso cagar antes que as pessoas comecem a chegar, né? Eu vou aproveitar pra já dar um cagote agora. Uhum. Já ficar garantido pro resto da noite. Aí um dos seguranças que tava lá conhecia o motel, fui lá perguntar pra ele, falei, cara, onde tem um banheiro aqui? Ele falou assim, cara, o único banheiro que dá pra se usar agora, porque os outros lugares do quarto, né, do triplex estão fechados ainda, a gente vai abrir só daqui a pouco, é aquele ali. E aí ele apontou pra uma porta de vidro que ficava no meio do quarto. Era um quarto enorme e tinha uma porta de vidro. Putz, o banheiro é... não tem porta de verdade. Não, é um banheiro com uma porta que faz parte do fetiche das pessoas. É. Exatamente. Uhum. É uma porta de box. E assim, ela era de vidro jateado, mas era a pior jateada que eu já vi na minha vida, assim. Uhum. Dá pra muito pra você ver o que tava acontecendo do outro lado. Uhum. Você enxergava muito bem. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, é um vidro tá só jateado que você pode ver as outras pessoas jateando. É, exatamente. Aí, foi bom, deixa eu correr lá, né? Só que assim, eu quando eu tenho essas pontadas de cagar, não é que eu sinto uma pontadinha e falo, nossa, eu preciso ir no banheiro. Eu nem lembro que eu tenho cu, que eu tenho intestino. De repente, vem um negócio que, cara, vem um maremoto dentro de mim, né? Aí eu saí correndo... Peraí, rapidão. Entrei. Para aquele alarme, né? Peraí, rapidão. É. Um maremoto dentro de mim podia ser uma música dramática do Jota Quest. Podia. Porque tem natureza e tal, e tá falando do que tá rolando na hora. É, tudo isso. O amor vai chegar em algum momento. Uhum. Cara, eu entrei no lugar, portinha de vidro já dava direto pra privada, e assim, a privada ficava levemente distante da porta, uhum. E o trinco, onde deveria ter um trinco pra trancar aquela porta de vidro, tava sem nada. Uhum. Então não podia nem trancar. Então assim, não dava nem pra trancar. Aí eu falei, bom, eu vou cagar o mais rápido possível, antes que as pessoas comecem a entrar, porque senão... não dá nem pra trancar essa porta, alguém vai entrar e vai me pegar cagando. Uhum. Aí eu sentei, cara... Você pensando com maremoto, né? Você pensando em... E tudo isso acontecendo. Aí eu sentei, cara, aí veio aquele jato anal. E instantaneamente, assim que eu comecei a cagar, eu ouvi o barulho das portas abrindo e das pessoas entrando. Aê, cadê o hino? E começou a entrar muita gente, cara. E aí ligaram o som e a festa começou, mas assim, em milissegundos que eu tinha começado a cagar. Foi muito rápido, muito rápido. De repente abre, de repente tá lotado e começa aquele bum, bum, bum. É. Eu falei, caralho. E aí, assim, a porta de vidro, como ela não tinha trinco, ela tinha uma coisa de ficar se abrindo. Uhum. Ela não parava quieta, fechada. Ela ficava se abrindo lentamente. Então eu precisava esticar o braço pra segurar a porta de vidro fechada, uhum, no banheiro. Só que dava pra ver que era uma pessoa cagando. E como eu tava vestido de Jimi Hendrix com as roupas efusivas, dava pra... Ah, ia dar pra perceber quem era. Eu tava, tipo, na ponta do pé da privada, no limite pro meu, pra não cagar fora da privada, e segurando aquela porta de vidro, e pessoas começaram a entrar e começaram a tentar abrir a porta porque queriam ir no banheiro, e eu segurando. Já foi um momento horroroso, assim, horroroso, a pior cagada da minha vida. Foi horrível, eu não sei como que eu consegui. Mas você conseguiu ir até o fim? Manejar tudo, mas eu consegui até o fim. Me limpar foi uma tristeza total. E alguém viu pela porta atrás? Cara, muita gente passou na frente, viu o que tava acontecendo. Um amigo meu da banda depois perguntou se era eu que tava cagando lá, que ele achou que era pelas cores da roupa. Falei que era, tal, ele deu risada. Uhum. ficou por isso. Foi um grande terror, mas provavelmente eu devo ter saído desse momento não 100% limpo e levemente traumatizado. Aí beleza, rolou, caguei, a hora que eu saí uma galera tava olhando, tudo bem, olhares pra cá, olhares pra lá, e você coloca aquele negócio, quem não caga, né? Começou a festa, aí muita cerveja, né, muita bebida, drinks diversos, tinha um bar, nossa, bem pomposo, assim, com aqueles barmans que fazem pirotecnia e malabarismos, tava um negócio, assim, foi uma festa, foi naquele momento que eu descobri que o baixista da banda, inclusive, tinha um dinheiro familiar ali que eu não imaginava que ele tinha, porque foi uma baita festa. Uhum. A festa foi rolando, e assim, era um período, como eu falei pra vocês, eu era muito magrelinho, tava com bigodinho, vestido de Jimi Hendrix, tava ridículo. Uma das poucas certezas que eu tinha naquela noite é que eu não ia pegar ninguém. Uhum. Essa galera bonita aí vai se amar demais, eu vou fazer a minha, que é tocar, né? Brincar de Jimi Hendrix, beber e depois eu vou voltar pra casa, já vai ser divertido. Já tá bom, né? A vida não é só pegação. Uhum. Tudo bem, fizemos o show foi massa, diversão demais. Terminou o show, começou a dar uma volta pelos lugares, pelos ambientes, a banda puxou o resto da galera pra brincar no tobogã, toboágua, então a galera começou a descer de toboágua e brincar na piscina, e a galera já começou a ficar mais caliente. Quantas pessoas tinha nessa festa? Cara, acho que quase uma 100, assim. Caramba! Caraca! É, o quarto era muito grande, cara, tinha muitos ambientes, assim, muitos. E era tudo muito... O cafona padrão de filme pornô, assim, tipo, um quarto tinha uma mesa de bilhar, o outro tinha a banheira, o outro tinha a piscina com toboágua. Era tipo o outro tipo Scarface. É, meio isso, cara. Sim. O outro cama suspensa no teto, aí tinha o palco, aí tinha não sei o que lá, aí tinha uns quartinhos meio fechadinhos, escondidos, era um negócio bem, bem elaborado. Legal. No meio dessa brincadeira toda, uma hora eu tava bebendo, gente pra lá, gente pra cá, aí eu trombei uma amiga minha, com quem eu já tinha tido um envolvimento amoroso no passado, mas que há muito tempo tinha sido resolvido e apagado. Trombei ela lá, falei, e aí, você, né? Aquele famoso, oi, sumida, e aí? E ela tava fantasiada de Juno, grávida, inclusive. Que sofisticado. Bem sofisticado, né? Porque era tipo um Halloween, assim. Ela tava de Juno, grávida ali, e tava meio perdida, assim, também, né? Eu falei, porra, que bom que eu te encontrei aqui, porque a galera tá começando a se atracar pra um lado e pro outro, e eu tô... ficando meio de bode aqui da festa, apesar de ser uma festa excelente, tô começando a ficar de bode, já porque eu tô meio sem encontrar ninguém aí, sem ter ninguém pra conversar, nossa, eu também, e com uma amiga minha, que é amiga do aniversariante, sei que lá, e aí ele, porra, ela já foi com ali no canto, pegando não sei quem, falei, ah, nossa, então vamos ficar tomando uma junta aí, né, beleza, que realmente era minha amiga, apesar do passado de relação, a gente realmente tava esperado, tava vivendo só uma bela amizade. Aquela coisa, né, papo vai, papo vem, cerveja pra um lado, um negocinho pro outro. Aí a gente tava conversando, eu falei, não, porque na verdade é a primeira vez que eu venho no motel, né? Ela falou, é mesmo? Eu falei, é, eu queria pagar de comelão, né, de meninão, mas não é bem por aí. Ela falou, nossa, é a primeira vez que eu venho também. Nunca vim, sempre achei meio merda, assim, tal, e não vim. Eu falei, nossa, olha só, que grande coincidência, né? Eu falei, é, coincidência. Ela falou, é, mas é uma vez que a gente vai, que a gente veio ao motel, mas não vai, né, conhecer de fato o que é um motel, né? A gente tá só nessa festa, esse quarto grande, né? Aí foi, é, né? Só isso, né? Aí dá aquela olhada, um olha pro outro, Juno, Jimi Hendrix. Aí eu falei, ah, a gente podia dar uma saída por aqui e procurar um outro quarto. O que que você acha? Aí ela deu aquela olhada, ela falou, ah, mas, porra, a gente já tá há tanto tempo, né? Que já parou com isso. Eu falei, não, mas uma festa, né? Vamos lá. Eu falei, ah, vamos lá. Ela, beleza, vamos lá. Eu falei, nossa, é hoje, né? Alegria, sucesso, depois de todo aquele sofrimento cagando, alguma coisa o universo vai devolver pra mim. Aí a gente saiu, só que assim, a gente não podia sair pra dentro do motel, assim, e a gente teve que sair meio escondido, por uma janelinha de um dos quartos, pra cair naquele ambiente que é o corredor da entrada de carros, né, das entradas de carro pros quartos. A gente foi andando até a recepção. Quando eu cheguei na recepção e falei com o cara olhou pra mim, achou super estranho que tinha um Jimi Hendrix e uma colegial grávida. É, de mãos dadas, surgindo por trás dele, por um lugar que não tinha entrada nenhuma. Eu falei, amigão, tudo bem? Opa, tudo? Eu falei, eu queria saber quanto é que tá, qual que é o preço dos quartos aí e tal, né? Ele falou, eu tenho três preços agora, 80, 180 e 250. Aí eu olhei pra minha amiga, né? Falei, não, todo respeito a ela, adoro ela e tal, mas... Vamos no de 80 mesmo, né? Porque... Até porque tudo que tem no 250 tem na festa, melhor voltar lá. Não, o da festa não era nem 250, a festa devia ser demais, que era um quarto único e maravilhoso. Não, mas eu tô falando assim, se você quer ir pra pista de dança, pro assistir filme no telão, ir na piscina, ué, vai na festa. É. Pra isso que você tá querendo, de 80 é o suficiente.

e eu preciso que você... O endereço é tal, tal, eu só preciso que você passe em algum 24 horas pra eu tirar dinheiro, porque eu tô só com cartão. Ele, ah, beleza. Aí nisso eu comecei a contar a história pra ele. Inclusive é engraçado que eu preciso que você tire dinheiro, porque eu já vivi um outro momento que eu precisava de dinheiro. E comecei a contar a história pra ele. E fui contando, fui contando. Sei que a hora que ele chegou na minha casa, a corrida tinha dado 120 ou 130 reais. Uhum. E ele chegou na minha casa e ele não parou em lugar nenhum. Uhum. E aí, a hora que ele encostou, ele falou, cara, desce aí, essa história é ótima, não vou te cobrar a corrida. Caramba, sério? Que demais. Putz, que incrível. E é nessa hora que o Caio faz o sobe-som do Baker Street. Bom, vamos para a terceira parte do programa, vamos para as cartas. Eu tenho dois recados antes de começar a ler cartas. É, o primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que escreveu, porque o número de histórias que a gente tem recebido aumentou absurdamente, e a qualidade das histórias aumentou absurdamente, não foi, Rafael? Foi perceptível. Tá começando a ficar legal. É legal porque, tipo, é um entretenimento para a vida inteira, porque a gente sempre tem o que ler, eu e o Rafael. Então, massa. Sabe momentos de microtédio, igual o Cris Dias fala, assim, quando a gente tá no... quando você tá numa fila, alguma coisa assim, a gente sempre tem alguma história interessante pra ler. Eu agora não checo mais o WhatsApp, eu checo meu e-mail e falo, caralho, chegou a história de leitor, chegou o pedido de conselho, que demais. E aí eu leio e é muito divertido. Então, a gente continua lendo todas de verdade, e por enquanto a gente tá mandando pra todas elas o acesso temporário ao episódio 1. Temporário porque esse link muda de tempos em tempos. Então, quando você receber, ouve logo. Mas isso também não vai durar pra sempre, certo, Rafael? Ok. Ok. Ok. Outra coisa, as pessoas têm que entender que nem todas as histórias vão realmente entrar no programa, porque é impossível, senão a gente ia ter que gravar programa todo dia e não dá. Uhum. Mas a gente agradece, por favor, continuem escrevendo histórias legais, que as melhores vão entrar aqui no programa. Além de histórias, a gente também, você também pode mandar comentários e pode mandar pedidos de conselho. Os pedidos de conselho também estão sendo muito legais, para que a gente possa guiar a sua vida pro sucesso. Ok? cartas@gugacast.com. É quase um serviço de coaching. É totalmente um serviço de coaching gratuito. Pô, incrível, parabéns. Então, nosso primeiro e-mail é o Alexandre Torres, que é professor em Brasília. Esse é o segundo e-mail dele, que ele falou que ele nunca tinha lido um e-mail em podcast da outra vez. Esse é o segundo e-mail dele que a gente tá lendo. Como no penúltimo programa a gente falou sobre histórias de faculdade e de colégio, eu achei legal pegar a história dele pra gente ler aqui. Olá, Rafael e Guga. Caras, como eu falei nos meus e-mails anteriores, sou professor universitário na faculdade que o Guga estudou jornalismo. Não naquela outra meio chulé que ele fez comércio exterior. Sinceramente, fiquei chocado com os professores que vocês tiveram. Aqui no CEUB, que foi onde eu estudei lá em Brasília, não tem essa bagunça não. As aulas têm que ser dadas com um mínimo de decência. O que me impressiona é a crescente falta de vontade dos alunos. Não que eu tenha sido um aluno exemplar, até penso que tenho os alunos que mereço, pelo aluno que fui. Não tem nada mais kármico, né? Mas antes tínhamos ao menos uma atitude menos hipócrita com a nossa própria leniência. Eu era o tipo de aluno que já trabalhava e não estava nem aí para as matérias técnicas, porque eram muito fáceis, nem para as menos técnicas, porque eu era preguiçoso mesmo. Mas eu sabia... Ou seja, não estava nem aí para nada. Mas eu sabia que o problema era a minha atitude. Eu sempre quis dar aula. Não sei se eu já contei isso para vocês. Mas eu sempre quis dar aulas, eu acho legal. Mas a minha preocupação, sempre que eu pensei em fazer isso, era justamente essa, porque quando você vai dar aula, 90% das turmas é um bando de alunos interessados querendo fazer bagunça. E isso é muito triste, né? É. Como você era, Gina, nessa sua faculdade aí? Você era um bom aluno? Cara, eu era um bom aluno. Eu, durante o tempo da escola, eu fui um aluno ruim, pros professores principalmente. Pra mim, eu não era tão ruim, porque eu tinha notas bem boas. Mas eu era meio desafiador demais, assim. Eu não era mal educado, mas eu era muito questionador, assim, muito combativo nas coisas da escola. É, eu era um pouco assim também. Principalmente no último ano que eu era um metaleiro. Aí eu ficava de fone na aula, ouvindo música. Ah, e aí na época da faculdade foi melhor, assim, porque eu sentia mais prazer em estudar as coisas que eu tinha do curso de publicidade do que nas aulas de matemática e álgebra da escola, né? Era mais divertido. Era um aluno bom durante a faculdade. Rafael. Pô, eu sempre fui um ótimo aluno. Se todos os alunos fossem como eu, tudo ia ser maravilhoso. É só isso que eu posso dizer. Aí ele continua aqui. Hoje temos que enfrentar a concorrência desleal do YouTube e WhatsApp nas aulas e nas provas. E no fim, o aluno vem enchendo o saco, pedindo revisão e entrando com processo com argumentos do tipo vai que cola. Você já fez isso, né, Rafael? Eu já entrei com o processo, mas eu tinha razão. Não, mas não teve uma vez que você pegou e escreveu uma resposta que não tinha nada a ver, só pra ver se colava? Ah, é. Isso aconteceu uma vez. Eu tava no segundo grau da época, né, no que a gente chama hoje de ensino médio, e entrou um professor de história, e por algum motivo ele não gostava de mim. Ele dizia que eu era um líder negativo. Provavelmente é porque eu conversava um pouco. Provavelmente você era mesmo. É, talvez eu fosse. E aí, ele fez uma prova, e assim, quando a gente estava no ensino médio, aqui em Brasília, já era um hábito, assim, de você fazer todas as provas já pensando no vestibular. Então as provas eram de múltipla escolha, ou eram de verdadeiro ou falso, para você se preparar para o vestibular, e porque era mais fácil para os professores, né? E aí, esse professor, ele chegou, não sei se ele não tinha experiência ou se ele queria ser diferente, ele fez uma prova com perguntas abertas. Quando ele fez aquilo, falei, cara, há muito tempo que eu não vejo isso. Eu fiquei maravilhado com a ideia de ter uma pergunta aberta. E aí ele fez uma pergunta, e na época eu não sabia a resposta, porque eu não tinha estudado a matéria. Na verdade, eu não sabia que ele tinha dado essa matéria, porque ele não era exatamente um grande professor. E aí ele botou a seguinte pergunta, eu lembro até hoje. Era assim, qual foi o papel da Igreja Católica durante a Revolução Industrial? E aí eu falei, cara, o que, que eu vou responder aqui, né? Eu tenho que responder porque a pergunta é aberta. Então eu vou responder alguma coisa. Aí eu lembrei, lembra aquele poema que eu falei no último programa? Eu comecei com ele. Eu disse o seguinte: festinando-se para o comarcão do Agro de Brelhos, a igreja, enquanto instituição e coçapija, peripatava macroramas em cronia de metafluência, retratando a idiosincrasia vigente. E deixei essa resposta. Tirou 10? Não, aí o que, que aconteceu? O professor, é impressionante na aula seguinte, que você lembra até hoje da resposta. Eu lembro da pergunta e da resposta. E aí, na aula seguinte, ele entregou as provas e não entregou a minha, né? Aí eu fui lá falar com ele: ô, professor, você esqueceu de entregar a minha prova. Aí ele falou: olha, a sua prova, então foi você. Eu falei: fui eu o quê, professor? Ele falou: essa resposta aqui, eu sou apenas um humilde professor e não consegui entender o que, que você respondeu. Aí eu já tinha estudado, né? Já tinha, como eu disse, era um bom aluno. Quando eu não sabia uma pergunta, eu ia estudar depois para saber a resposta. Falei: olha, isso daí eu quis dizer que a igreja foi um pouco omissa na Revolução Industrial. Ela compactou aí com a atitude dos detentores, do capital e tudo mais. Aí ele falou: ah, tá certo, a sua prova está sub judice. Aí eu falei: ô, professor, agora eu que não entendi. O que, que é sub judice? Pô, eu tinha 17 anos, né? O que, que é sub judice? Aí ele falou: não, eu vou analisar a sua prova ainda. Eu falei: tudo bem. Na aula seguinte, ele chegou e falou assim: ah, eu conversei com o professor de português. Eu mostrei sua prova pra ele. Eu falei: pô, que legal, professor. Ele falou, olha... Ele precisava falar com o professor de português, ele não podia só ter pego um dicionário? É, eu acho que ele não encontrou no dicionário algumas das palavras, né? Como comarcão do Agro de Brelhos. Aí ele falou assim: você fez uma brincadeirinha comigo, né? Aí eu falei: ó, professor, você não pode me culpar por tentar. Aí ele falou: tá certo, mas eu vou tirar uma xerox da prova do crime e depois eu te devolvo. E esse cara nunca me devolveu a prova. Eu sou magoado até hoje. Eu queria poder mostrar. O que aconteceu com sua nota? Cara, nessa questão eu tirei 0, mas na prova eu tirei, sei lá, 7 ou 8. E foi ok. Ah, cara, eu sou do ponto de vista que quando alguma coisa assim acontece, quando o aluno se esforça muito pra dar uma cambalhota, ele merece algum tipo de mérito. Pô, meio compensa. Ponto, né? É meio professor Raimundo, assim, sabe? Fala assim: 0 pela resposta, mas 5 pela criatividade. E aí você tira meio na questão, entendeu? É, eu acho também. O que eu acho melhor é você lembrar da resposta até hoje. É engraçado isso que você falou, porque esse poema eu aprendi na apostila da escola, ele tinha escrito lá. É verdade. Então se ele fosse procurar na própria apostila de português da escola, ele ia ter achado. É, só que era isso, né? Porque a gente estava numa escola pública e não existia o programa de compra de material didático que existe hoje. Então, e a escola não tinha dinheiro para comprar apostila externa, né? Que existe muito isso. Então os próprios professores elaboraram as apostilas, né? Então é uma apostila que hoje a gente não vai encontrar nem na internet, nem numa livraria. E assim, provavelmente o professor também não tinha tido contato com aquela apostila. Não ia imaginar que ele podia olhar a apostila de português e descobrir que uma parte... Mas era só uma parte do poema também, né? Eu só usei pra introdução. E é engraçado isso que você falou, que era uma atitude mega libertária, né? Porque essa apostila era toda pirateada. Eles foram pegando trechos de vários livros e fazendo a apostila com ela. É, hoje eu acho massa. É. Eu acho que se eu fosse dar aula na faculdade, eu só ia dar aula pra quem tá afim. Eu ia falar assim, ó, quem não tá afim, só fica em silêncio mexendo aí no seu telefone. E aí depois eu dava uma prova difícil pra caralho, e aí só quem esteve afim passava, e o resto reprovava. É, eu gosto desse tipo de atitude. Né? Porque eu acho que assim, não é que você tá sacaneando quem não tá afim. Você dá a opção, você fala assim, tudo bem que você não quer... É só você ficar no som, mas depois você vai ter que fazer uma prova mesmo. Eu tentei uma coisa dessas durante o ensino médio, que foi, eu acho que no primeiro ano do ensino médio, eu fiz a prova da faculdade que eu queria fazer, que era SPM, fiz o vestibular e passei. E aí eu cheguei pros professores e falei, ó, eu tô no primeiro colegial, já passei no, na faculdade que eu quero entrar. Eu odeio a sua aula, eu sei que você não gosta de mim também, você acha que eu converso muito com seu bagunceiro. Vamos fazer um acordo? É, na sua aula, eu posso ficar lendo o que eu quiser, qualquer tipo de livro. Ficar quieto na minha carteira lendo o que eu quiser. Você não vai me aborrecer, não vai ficar me obrigando a participar da aula nem nada. E eu me garanto na prova depois, beleza? Aí alguns professores, acho que 3 ou 4, concordaram, cara. Eu passei 3 anos com esse acordo e tudo deu certo no final das contas, entendeu? Aí parabéns, tinha uma demais. Professora de química, uma professora de química que eu fiz esse acordo e ela me infernizou durante 3 anos. Durante 3 anos, ela foi o satanás da minha vida, cara. Ela tirava nota sua por participação? Cara, nossa, ela chamava meus pais, né, Scott. Minha mãe ligava pra ela e falava assim, cara, eu não tô interessado no que você vai falar aquele bagunça, aquele conversa que não sei o quê. Não, não, sabe, não vai adiantar nada. Mas ela insistia e vivia me... Tipo, tudo que acontecia era um negócio muito dramático, assim. Mas de resto, no resto foi tranquilão. Acho que é maduro, né, de certa forma. Apesar do jovem não ter consciência total do que ele tá fazendo, acho que é interessante. É um pouco arrogante, né? Mas, por outro lado, é interessante também, né? Você fala assim, olha, você me dá esses 50 minutos aí de aula e eu me garanto. É melhor pra todo mundo. Ok, é um bom trato. Bom, vai lá, Rafael, lê o próximo e-mail aí. Andréa Zuckerman, 20 anos, Campinas, São Paulo. Ela, obviamente, escondeu o próprio nome, né? Ela usou um pseudônimo aqui que foi um dos tipos ideais que o Guga descreveu no último programa dos personagens da escola brasileira, que era a Andréa Zuckerman. Oi, Guga e Rafa, beleza? Ainda bem, porque a gente podia chamar ela de Arnalda. A gente podia chamar de Arnalda, sempre é uma opção. Vocês falaram que queriam dar conselhos para as pessoas, e eu já vi o Guga dando conselhos de carreira no Braincast. Então aqui vai o meu pedido. Eu sou estudante de jornalismo, assim como vocês. Estou no terceiro ano já. Mas como vocês falaram no programa, eu não vejo muito futuro na profissão. Eu tenho uma vida boa, meus pais pagam a faculdade e eu nunca trabalhei. Eu vejo meus amigos trabalhando. Alguns conseguiram empregos na área porque tem alguma indicação. Mas a maioria trabalha em banco, essas coisas, ou então faz coisas de graça. Eu queria trabalhar com cinema, mas eu moro no interior e aqui não tem nada relacionado ao cinema. Eu tenho medo porque acho que se um dia for trabalhar eu não vou saber nada. Eu achei que ia aprender a fazer cobertura de eventos esportivo, entrevistar político, mas na faculdade ninguém ensina nada disso. É verdade. É verdade. Toda vez que a gente faz algum trabalho relacionado a isso, eu me sinto brincando de jornalista, tipo quando eu era criança e brincava que estava trabalhando. É verdade também. É verdade mesmo. Pra mim, tudo que rola aqui na faculdade é isso, e todo mundo é meio retardes. Retardes. Isso é... Também é verdade. É uma gíria nova que eu não conheço. Uma gíria jovem essa. Ah, tá certo. Continuando aqui. Eu queria viajar, fazer um intercâmbio. Eu acho que meus pais têm dinheiro pra isso e eu até já falei que eu vendo meu carro. Mas meu pai se recusa a me deixar ir. Ele acha que eu tenho que terminar a faculdade e pronto. É um problemão da vida, né? Mas ok. É. É okay. First world problems. É. Famoso white people problems. É exatamente. Outra coisa que eu penso é em sair do curso e estudar educação física, porque uma amiga minha fez isso e ela está dando aula num colégio bem caro aqui da minha cidade. E parece uma vida bem legal e ela tem férias de 3 meses. É algo para se perseguir, né? Mas meus pais também não iam deixar. Minha mãe falou que se eu quiser mudar para outro curso, tipo direito ou administração, ela deixa. Mas eu não quero fazer nada disso. E aí, o que você acha que eu devia fazer? Olá, Personas Correndo aqui, editor do programa. Eu acabei de acordar e a minha voz deve estar terrível. Eu peço perdão. Mas, eu queria dar os meus 2 centavos sobre o caso da nossa querida Andréa Zuckerman. Eu também fiz faculdade de jornalismo, mas não terminei, porque a coordenadora achou que o meu TCC sobre o jornalismo de games era inútil. É uma história longa, um dia eu conto ela aqui. Entretanto, contudo, todavia... Eu também tinha essa sensação de que eu tava numa grande brincadeira de faz de conta, que eu tava usando as roupas do meu pai para apresentar o jornal da faculdade, e isso só mudou quando eu peguei meu primeiro estágio. Eu peguei a editoria de polícia de um jornal grandinho aqui do ABC Paulista e eu comecei a ver gente morta em acidente de carro, usar coletinho laranja pra não tomar tiro na favela, esse tipo de coisa. E foi só aí que eu realmente fiz jornalismo, né? Então, antes de largar a faculdade pra dar aula de educação física pra piá de prédio, tenta um estágio. É uma experiência concentrada de tudo de bom e de ruim que tem na profissão. Se você curtir, ótimo. Se não curtir, pelo menos você vai ter certeza antes de abrir mão desse destino. É impressionante, né, que ela tá entre jornalismo, cinema, educação física, viajar, direito à administração. É. Mas ela aparentemente é muito nova, né, cara? Ela tem 20 anos e, de fato, é meio cruel você ter que resolver essas coisas tão cedo. Ela deve ter entrado na faculdade com 17 ou 18, sei lá. Eu acho meio cruel mesmo. É bastante cruel. Mas, bom, fazendo aqui esse coaching de graça, como o Higino falou, aliás, eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é justamente fazer coisas de graça, como a gente tá fazendo aqui. Quando eu era jornalista, quer dizer, quando eu era estudante de jornalismo, eu era meio contra isso, eu era meio contra a ideia de você fazer coisas de graça, porque eu me sentia meio explorado, e eu era mesmo, né, na verdade eu tava mesmo sendo explorado, mas é justamente fazendo coisas de graça que você evita essa história de quando você for trabalhar, você tem a sensação de que você não sabe fazer nada, e evita essa história de que você tá sempre, parece que tá brincando, e tem que fazer, e se ela quer trabalhar com cinema, cara, o único caminho que existe hoje pro jornalista é fazer blog, fazer podcast, fazer canal do YouTube. O caminho agora é esse. Tem que fazer isso. Eu tinha um amigo no ensino médio, eu chamava ele de Caê. Não vou falar o nome dele aqui, mas eu chamava ele de Caê, embora o nome dele não fosse Caetano. E ele era um cara incrível, assim, ele era muito inteligente, ele adorava estudar. O que ele mais gostava de fazer na vida era estudar e tocar violão. Eram as duas coisas que ele fazia. E ele falava que ele gostava muito de estudar. Aí ele era pressionado, assim, como era uma escola pública, os professores tinham muito orgulho dos seus alunos e queriam que eles passassem na Universidade de Brasília e tivessem uma carreira, porque não era todo mundo que conseguia fazer isso. E aí ele era muito pressionado a fazer direito ou a fazer medicina, algum curso que exigisse que ele fosse um dos melhores alunos. E ele queria fazer cinema. Aí o pai dele, pelo que eu me lembro, o pai dele disse que ele não podia fazer cinema, que não tinha criado filho para fazer cinema e que ele ia fazer direito. Aí esse cara fez direito, sumiu, a gente não encontrava mais com ele. Um dia eu encontrei com ele no ônibus e eu perguntei, e aí, cara, tudo bem? Ele falou, não, cara, tá tudo mal. Eu odeio meu curso, eu odeio minha vida, mas eu vou terminar e é isso aí. Caramba. Aí ele terminou e foi trabalhar no banco vendendo seguro e nunca mais foi feliz. Até onde eu encontrei. Caramba, que história. Nossa, que horror, cara. É um cara que gostava de estudar, assim, isso que é incrível. Não é um cara que odiava a escola, odiava a faculdade, não queria. Ele gostava de estudar, só que ele queria fazer cinema. E se ele fosse ter uma vida sem grana, tendo que pagar filme do próprio bolso, que não dá retorno, acho que ele ia ser feliz. Mas no fim das contas, pelo menos até onde eu encontrei ele, ele ficou bem triste. Que triste. Eu acho que tem que, cara, essa opção, tipo, uma amiga minha saiu do curso e fez educação física, agora está dando aula num colégio caro, ganha um dinheiro bom e tem 3 meses de férias. Se for se basear só por uma opção, por um exemplo que você tem e não por diversos exemplos, você está fodida também, né? Na faculdade, vai achando que vai ser assim, né? Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu tinha um amigo lá, na época que eu estudei em Ribeirão Preto, eu tinha um amigo lá que ele era radialista, ele era locutor de uma rádio. E ele era até bem conhecido, porque rádio é um negócio muito importante, ou era pelo menos nessa época, em Ribeirão Preto. E ele falou assim, cara, eu escolhi ser radialista, vim estudar jornalismo porque eu queria ser radialista. E eu escolhi ser radialista porque você trabalha só 4 horas por dia, porque você recebe convite pra ir em todas as festas, e você pega um monte de mulher. E ele parecia realmente muito feliz com essa decisão dele. Então tem um caminho aí, você pode ser radialista e trabalhar só 4 horas por dia. Não é ter 3 meses de férias, mas é bom também. Eu acho que o problema dela aqui não é que ela não gosta do curso de jornalismo, eu acho que ela escolheu ser jornalista, ela tá no terceiro ano já, e ela tá meio decepcionada com a carreira, assim, pra onde que isso vai e com a qualidade do curso dela em si. Mas, de qualquer maneira, eu concordo com o pai dela. Ela tá no terceiro ano já, cara, ela é muito nova, ela devia se formar porque um ano a mais ela se forma e tira isso da frente, sabe? E ter esse diploma permite que ela possa fazer uma pós-graduação, permite que ela possa entrar num outro curso superior com muito mais facilidade. Se fosse uma coisa que estivesse na cabeça dela, eu quero fazer direito e esse é o sonho da minha vida, beleza. Mas não é, ela nem sabe o que ela quer fazer e ela tem 20 anos. Melhor coisa é ela continuar, terminar o curso de jornalismo, se formar. E aí, tem muita gente que nem entrou na faculdade ainda com 21 anos. Aí de lá ela pensa de novo, ela vê o que ela quer fazer. Aí ela pode viajar é muito legal. E aí ela vai ter se formado, entendeu? Ela não vai ter esse problema todo. Eu concordo. Eu acho que é muito white people problem aqui. Mas, então, vou formatar o meu conselho aqui. Termina, se forma. Quando você se formar, aí sim você vende o carro, vai viajar, vai para um país onde você pode trabalhar com visto de estudante, aprende uma nova língua, trabalha, ganha seu próprio dinheiro, que você vai... Eu acho que ela tá com dificuldade de virar adulta aqui. E aí isso vai acontecer naturalmente de um jeito bem legal. Ela tem uma dificuldade a mais aqui, que é a permissão dos pais, né? Então ela provavelmente mora com os pais. É, mas quando ela se formar... Depende da autorização deles. Mas quando ela se formar, a permissão dos pais vai vir, porque ela não vai ter mais a discussão de se ela vai pra administração. Exatamente. Eu acho que é uma grande burrada ela, no último ano, tão nova, mudar de curso, mesmo porque mesmo que ela ache a vocação da vida dela, que ela quer ser advogada ou professora de educação física, que se for o caso, vale mais a pena ela ir mais adiante esse mais um ano e se formar. Vai ser muito mais vantajoso do que ela trocar de curso agora. Concordo. Eu concordo. Então estamos todos de acordo e fizemos mais uma pessoa feliz e evitamos que a vida dela seja igual a do Caê. É isso aí. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, no GugaCast. E Gino, obrigado, cara, pela sua história. Foi realmente muito divertida e a gente espera que você venha mais vezes contar a história das viagens. Foi outra história que você falou que você ia contar também? Foi a da viagem pra Argentina com os meus pais, isso. A viagem da Suíça com um youtuber famoso. Não, mas agora no começo você falou que você lembrou de mais uma. Vem contar. Era alguma de cocô, não era? É, várias histórias de cocô. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai selecionar os e-mails de história de cocô e a gente chama você pra comentar. Ótimo. Beleza? Eu nasci pra isso. Tá bom. Rafael. Rafael, tchau, cara. Seja feliz. Tchau pra vocês. Falou. Adeus. Adeus. Tchau.